Sierra, qual a sua posição? Através do Sérgio, observe o voo agora ingressando para o portão 5, após o parqueamento do mesmo, autorizado a prosseguir do através do portão 612 até o portão 1, do mantendo escuta constante. Reporte até a no Mike, até o Sierra. Sierra, já estacionado. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu tenho informação em coesão, informação em curso agora é eco. Para Aracaju eu tenho 190 aprovado, o senhor está pronto para a cota? 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 190, decola pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição no Jamo, após Aracaju. Controle 120.8, aciona 5426, então 3520. Contagiamento correto, então 3520. O senhor tem livre para o chuveiro de acionamento? O senhor é pronto o táxi. bordo, 3 horas Recife copiado, TAM 3520 tem táxi aprovado via Índia e Alfa. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 9. Chame pronto protocolar de ponto de espera pista no 0, senhor. TAM 3520 autorizado, linhagem decolar, pista no 0. Vendo de 150 graus com 10 nós. Vendo a linhagem decolada, pista no 0. Decolado aos 2-0. Chega agora o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 8, obrigado, boa noite. 3-0. Salvador, TAM 35, 2-0, boa noite. Bom dia, 3-5-2-0, voltar para a decolagem. Suba 1-9-0, sei da boca. Boca 1-9-0, 3-5-2-0.